Fique onde você está. Chegue mais perto. Vamos começar. Chegou a hora de se unir e cantar. Tudo que eu quero é ter vocês aqui bem perto de mim. De mim. Mas